esperança. Com sua lágrima guerreiro, o coração de Deus alcança. Na fé, na perseverança, na garra, na luta, com coragem e confiança. Na fé, na perseverança, com sua lágrima guerreiro, o coração de Deus alcança. Na fé, na perseverança, na garra, na luta, com coragem e confiança. Sempre que sonhar, pode praticar. Viu que dá certo, mano, pode trabalhar. Sempre acreditar que tudo vai dar certo. Mesmo o sol queimando, mesmo num deserto, mesmo não aguentando, mesmo lamentando. Se tá chorando, deixa a lágrima correr. Lágrima guerreiro, foi feito pra você. Nunca desistir, jamais se frustrar. 5 da manhã, hora de acordar. Oração em língua pra revolucionar. Atalaia na brecha pro diabo não entrar. Vai pro campo guerreiro, começa a batalhar. Leve sua bíblia, fica na brecha, fica na moral, para destruir o pecado letal. Não corra atrás do prejuízo pra não deslizar e cair no abismo. Corra atrás da solução, pois você é capaz. Coloque no seu pé o tênis da paz, pois com ele você fica de pé. Embraçando sempre o escudo da fé, para apagar os nãos do inimigo, para não tremer e ficar tranquilo. Fica com a cabeça levantada, não baixe a guarda. Avançando sempre, mas cumprindo a retaguarda. Guarde sua vida, não esquecendo da couraça da justiça. E em todo momento, súplica e oração, protegido com o capacete da salvação. Na fé, na perseverança, com sua lágrima guerreiro, o coração de Deus alcança. Na fé, na perseverança, na garra, na luta, com coragem e confiança. Na fé, na perseverança, com sua lágrima guerreiro, o coração de Deus alcança. Na fé, na perseverança, na garra, na luta, com coragem e confiança. Na fé, na perseverança, pensou em conquistar, demorou, cê alcança, cê alcança. Pra que seja dada, ao abrir da sua boca, a palavra revelada. Na ousadia, fazendo o evangelho conhecido todo dia. Na ousadia pra falar e não se envergonhar. Na ousadia pra deixar Deus usar, pra deixar nunca Deus confiar usar no seu inimigo, pois até o nosso rei aqui foi traído. Nunca desanime, nunca desista, persista, insista. Procure uma saída, vícios, prostituição, irmão querendo lhe derrubar. Mas fica firme na rocha, Deus vai te ajudar. Linha de frente com a legião de anjos, pisando firme, esmagando os demônios. Siga, prossiga, invista, valorize seu trabalho. Honre sua vida, conquista o que é seu. Dê um passo adiante, irmão. Fé em Deus, a fé, o milagre, o crer. Já agradecer por aquilo que não se pode ver. Com muita atenção, firme na rocha, ser exemplo pros irmãos. Acredite, fique ativo, pense positivo e afogue o negativismo. E fica firme pra guerrear. É nós por nós, família GA. É nós por nós, até Jesus voltar. Até Jesus voltar. Na fé, na perseverança, com sua lágrima guerreiro, o coração de Deus alcança. Na fé, na perseverança, na garra, na luta, com coragem e confiança. Na fé, na perseverança, com sua lágrima guerreiro, o coração de Deus alcança. Na fé, na perseverança, na garra, na luta, com coragem e confiança. Agindo com amor e esmagando o ódio, na simplicidade quando subir no pódio. Quebre o orgulho, a falsidade, luta com força contra a vaidade. Não deixe os demônios te abalar. A rocha é Cristo, parceiro, pode confiar. Deixe seus pecados aos pés de Jesus, siga os passos dele. Leve sua cruz, seus. Não deixe pra amanhã o que hoje se pode fazer, que seja da vontade de Deus, não do seu querer. E possa crer, irmão, prosseguindo assim, agindo como um verdadeiro crente, sendo obediente e a Deus temente, pois a destruição bate em sua porta e quer lhe ver no chão, abraçado com a derrota e a fofoca de Satanás, falando besteira pra te colocar pra trás. Pobreza não é vergonha pra se contrariar. Jesus é o pastor, nada faltará. Olhe para o alto, esqueça do passado. Jesus é nosso alvo, sobreviva, fique firme, firme até a volta de Jesus, o rei. Ele vai voltar, pode esperar. E a coroa da vida você vai conquistar. E a coroa da vida você vai conquistar. Na fé, na perseverança, com sua lágrima guerreiro, o coração de Deus alcança. Na fé, na perseverança, na garra, na luta, com coragem e confiança. Na fé, na perseverança, com sua lágrima guerreiro, o coração de Deus alcança. Na fé, na perseverança, na garra, na luta, com coragem e confiança.